sertanejo via uma estrela fria. O pensamento fugia pro fim do dia, olhando as labaredas, alimentando sombras, uma saudade em brasas, canta viola. Doce viola, carrega o meu coração, me leva para o sertão, me leva, canta viola, onde estiver meu amor, pois já nem sei quem eu sou sem ela. Sertanejo via uma estrela fria.